de levantar a plaquinha. Hoje tem um bom. Freestyle Chaves, Vila do Chaves. Tô com fome, eu sou fudido. Eu moro num barril e eu sou encardido. Um mendigo mexicano, uma criança muito otária e suja. Eu sou Chaves do 8. Eu gosto de molhar o biscoito, comendo a vagina da Chiquinha. Cê sabe, meu parceiro, que eu não tenho rinha. E dou um soco no cu do Kiko. Ele vai parar, o que que eu tenho a ver com isso? É isso aí, meu parceiro, eu tô rimando. Nesse beat de Chaves, eu vou continuando. Cê sabe que eu não vou parar, minha vida é tipo GTA. Só que o GTA com o mod de Chaves. Cê tá ligado que eu fico mó chave, mó chave, entendeu? Chave com Chaves, o cara rima demais.